19:35, grato. Torre Salvador, boa noite, Passaredo 2224. 2224, tá Passaredo, boa noite. Reporte passando o externo, trem baixo travado, ajusta padrão. Positivo, tá um minuto pro externo, vai reportar baixado travado 2224. Ok, tem alguma informação sobre o passageiro passando mal? É, continua ali sentindo dores e tal, vamos precisar da ambulância mesmo, né? Ok, já tá acionado, o pessoal tá guardando apenas o pouso, ok? Oh, muito obrigado. Salvador, boa noite, tá 3858, boa noite, acione identificação autorizada Mari, descida ao 050. Descendo 050, Mari, tá 3858. O 2224 informa passando externo, baixado e travado. Ok, o 2224 está livre o pouso, 10, vento é 120 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso na 10, passaredo 2224. Alpo Cabo e Guardião 07. 7, Guardião 07, chame o controle, 1935. Sinal pro Cabo e Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. 7. Salvador, TAM 3603, está ciente da X-Ray, ponto para cópia, autorização, Guarulhos está no box 7. TAM 3603, autorizado, Guarulhos, nível 340, decola pista 10, curva A, direita, saída Tael. Lida, Pintes, apenas 144. Frequência do controle 119, decimal 35, código transponder 5426. Júlio, 340, decola da 10, curva direita. Saída da EL, transição Lida, após direto Eudes, apenas 44. 1935, controle 5426 no transponder 3603. Cotejamento correto neste procedimento táxi. 3603. Boa noite, Passaredo 2234. Passaredo 224, boa noite, táxi via Alfa Juliette sem restrição até a rádio R Moto 14. O trip 521 está efetuando desvio à direita? O trip está interceptando a localizadora presente. Change. Desce o 5298. Depois vamos prosseguir na aproximação, aguarde para chamar tudo. Polo Salvador 3603, pronto para o pushback e acionamento, gate 07. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, pushback e acionamento, reporte para o táxi 3603. Boa noite, 6212. 6212, boa noite, aciona a identificação. Autorizado a Mari, descida 070. Autorizado Mari, descida 070, 6212. Desde 358, 10, 3 mil pés, 1013. 3 mil pés, na 3258. Salvador, boa noite, F5827, portão 2, para Corte PHL, informação X-Ray. Inútil para 4. Confirma, 5827? 30 segundos. Ok. Objeto 5827, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, apesumo 1-0. Frequência do controle 119, decimal 35, código transponder 5434. Autorizado Galeão 360, colodão 1-0, curva esquerda, saída Dael, Leda, Bridge, apesumo 1-0. 1935, controle 5434, transponder 5416. Correto, neste aproximamento, táxi. Chama na aproximamento, 57. São 3858, 2.010, 1.013 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. 2.010, livre LS, 3.850. 5723, 10, 3, 10, 3, 2013. 3.013, 5723. 35218, passando Duna, torre 98, 62, no pouso. Autorização, nível 290, recife. Grato, Anastasia. 0, está autorizado? Afirmativo. Autoriza acionar devido bateria, depois copia? Sim. Autoriza acionar devido bateria, depois copia? Sim, senhor, autorizado acionamento. Chamo para o... Autorizado acionamento, repórter táxi, autorizado Recife 330, a polícia 58, da qual a pista no zero, curva esquerda, Puca, Aracaju. Puca, Caju, frequência controle 19-35, código 5415. Autorizado conforme Puca, Caju, 5415, 330, Recife, chamaremos para o táxi, Alfa CRX3. Sim, senhor. Tá, 3603, estacionado com 134, 4 horas e 11, Galeão, pronto para o táxi. Copiado, autorizado, táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto de espera, torre no 8.62. Pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera, estão no 0, 18612, 3603. Táxi. Anjete 5827, portão 2, posicionamento, boa noite. Boa noite, portão 2, mantenha a posição, guarde para iniciar. Guardando. Salve Salvador, boa noite, é o gol 1885, centro de informação X-Ray, está no gate 612, autorização para Guarulhos. O 1885, boa noite, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbô, eleva. Sagaz, Apesulu 21. Frequência do controle 119.35, código transponder 5427. O gol no 885 autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, eletra, Apesulu 44, controle 119.35, transponder 5427. Ok, só confirmando a aerovia aqui com o plano aqui, é o Pesulu 21, confirma. Ah, o Pesulu 21 para o gol 1885. Justiça, só confirmando, então, Arbor após Elefa e após Elefa Sagaz, onde pega o Pesulu 21. Ok, ciente, Elefa Sagaz, é pega o Pesulu 21, gol 1885. Justiça. 5827 no gate 2, autorizado puxa, porte para o táxi. Chama táxi, 527. Controle, 1398 da Gol, boa. 398, boa noite, aciona a identificação autorizada Mari, destino 050. Mari 050, 398. Chama torre no 8, 62, Bom Pouso. 2000, obrigado. Web 5732, meu pé, está de VLS, reporta aí estabilizado. 2000, reportamento estabilizado e ADS 5732. Estou no pátio 3. Oi, Salvador, está 3, 258. 3, 258, aguardando o sistema aí. 4. Táxi lento, que nós estamos com a aeronave aqui no gate 2, no pushback. Aí, efetuaram um táxi lento aguardando a aeronave, o Alpha Tech 3. Positivo. Solo gol 1613. Autorização pushback, acionamento, portão 1. Portão 1, aguarde para iniciar. Aguarda, gol 1613. Solo Salvador, boa noite, 35298, livrou a pista. 5218, boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, pela Alfa para ingresso no pátio principal, 5298. Vai atingir 4.063.12. Na 621272 no PES 1003 no ajuste, reduza 2209. 2000, reduzindo 220, 1003 no ajuste, 6212. Trip 5218, autorizado ingresso via Juliette para o gate, corrijo, área remota 1-3 do Pationa. Ok, para o Pationa, pela Juliette 1-3, 5-2-9. Visante 58, autorizado pouso, 120 graus, 1-0-9. O pouso está 3850. 3603, 1935, aos 45, morro. 1935, 3603. 5723, chama a torre, no 862, bom pouso. 8612. O Chile 6212 está livre, LS, reporta estabilizado. Vai reportar 6212. Tudo já. Reportagem de Espanha, 5723. 603, tá, decolou, da El, Leda. 3603, boa noite, contato radar, subida 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3603. 350, Antena Confim, 5827. 125350, Confins, autorizado táxi no ponto de espera torre no 8, decimal 612. Ponto de espera 186, 5827, boa semana. Confirmando, é o PAB? 7, ponto de espera próximo. Salvador, web 527, ponte espera pronto. A Lima tem 5827. A Lima tem 5827. 3858, libera a direita, 129, se sola aos 4000. Gente, liberando direita, 129. Todo meu no 3, gate 1, autorizado, puxa, pode para o táxi. Autorizado. Back to November, para o táxi, no meio no trem. O 5827 tem pista livre, 110 graus, 109, livre decolagem. Verdade, decolagem 5827. Da 3858, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para o 08. Sierra Fox, taxiway, corrige, mantenha ponto de espera, mantenha ponto de espera. Afirmativo, está mantendo ponto de espera, perdão, senhor, Alfa Sierra Fox. Sierra Paulo Salvador, muito boa noite, T3561, com informação X-Ray, box 04. 09. Repouso 5723. Boa noite, autorizado Brasília, nível 380. Decola pista no zero, curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elef, Orfito e após 117. Controle 119, decimal. 35, código transponder 5447. Autorizado 380 para Brasília, via Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva direita, Arman Elefa Orfito. Após Orfito, intercepta a Upper Zulu 17. 1935, é o nosso controle Salvador. 5447, o transponder, é Arbor, né? Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo? Isso, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, tá correto. Obrigado, te chamo assim que possível para o pushback. Positivo. Salve Salvador, gol 885 no portão 612, para o pushback, tá na mesa. 885, mantém a posição, guarda para iniciar. Vendo, vai, guarda para iniciar, 885. Como? 1003. Cinco, sete, dois, três, libera a direita, aos 49. Libera a direita, chamando. Solo 219, 5723. Meia, dois, um, dois, continua a aproximação, agora que está elevada. Está livre o Alfa CR X-Ray, 110 graus, como 09. Maricel, Alfa CR X-Ray, graças. Boa noite, WebJet. 5723. 5723, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Vai Alfa, ele reporta para ingresso no pátio principal, WebJet. 5723. Salvador, passarei 2224. Passarei 224, prossiga. Gente, coordenar 340 para a 340 incorreto, 350, confirma. 350, pode ver. Salvador, 16, 13, atualização para o táxi. Prefiro, obrigado, Barões. Ativa a transmissão para o táxi, KB de 115, temos um total de 4 horas e 20 de autonomia, alternando o Campinas. Copiado, Campinas 4h20, 115, autorizado o táxi Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Índia Alfa 18, meia, quando pronto, vou 16, no 3, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gol 985 no 8062, autorizado, puxa, pode para o táxi. Gol 985, autorizado para o estacionamento, vai chamar para o táxi. Olá, tá freio 2244, pronto. Autorizado Juazeiro, nível 350, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, após Momo voa posição Cogbo, após Cogbo Frote e após a Pesulu 19. Frequência do controle 119, decimal 35, código transponder 5444. Autorizado 350, decola com curva esquerda, Momo Cogbo, após Frote, a Pesulu 19, 1935 ao controle, 5444 ao controle. Transponder 2224. Cotejamento correto neste estacionamento táxi. Boa noite, Saulo, 6212 da Oceanelli, bro. Xené 6212, boa noite. Táxi via Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Via Alfa vai reportar para ingresso. 5723, próxima Juliette para ingresso. Realizado ingresso via Juliette para o gate 05. Juliette 05, 5723, vai. Autorizado, decolar pista 10, 110 graus, 109. Livre decolagem, pista 90, Ronaldinho, 103. Ingresso Guarte Principal 6212. Mantenha a posição, guarde para ingresso 6212. Pode ser, vai aguardar. Salvador, o gol 1885 para o táxi com 1-3-2-4-10, Galeão. Copiado, Galeão, 4-10-1-3-8, autorizado táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre 1-8, decimal, 62. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal, 62, gol 1-8-8. Controle Salvador, boa noite, gol no 603, arborna, só escutar. 603, boa noite, contato radar, segura 360, saída arbor. 360, arbor, coro 603. O táxi agora para o gate 1-0. Oh, pista vista, 398. 398, torre do 862, bom pouso. Boa. No 398, tá na escuta? 398, da gol estabilizado, baixou e checou. 6-0-1-8-5-4-1-3-4-1-3-4-1. Livre pouso, 398. 10, ajuste padrão.